A frequência ali para coordenação própria, com voo até o regresso. Solo Copacango, Mike Alfa Yankee. Tango Mike Alfa Yankee, Salvador Guarulhos, o nível é o 160, confirme o pátio? Pátio 3. Gente, é o número 2 da cota aguardando, Mike Alfa Yankee. Número 2, é. Boa tarde, então 3804, isso é informação Quebec. 3804, boa tarde, a sua indicação, isso é nível 0620, de uma chegada amarela. 060 na mar, possibilidade de voar, está, senhor? Negativo, então número 4 na aproximação, mantém o perfil da 3804. Lateral, obrigado. O voo no 754, desce 4 mil pés, sem restrição de altitude em TAP, 1020 no ajuste. 4 mil, sem restrição de TAP, 1020, obrigado, 754. Trip 5240, proa de duna, desça 2 mil pés, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Proa de duna, mas reporte estabilizado, 5240. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 380, via rota Upzulu 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza a descida subida da Euleda após Leda Bridge. O controle 120, decimal 8, aciona 5150. 380, autorizado, decolagem da 10, curva à direita, SMAP Luz do Barbacena. Saída vai ser da Euleda Bridge, controle 1208, transponda 5150, 6254. Poderia só confirmar o nível autorizado? 380. Correto, 380, portão 08, chama pronto, o Oxené 6254. Chama lá. 10 milhas para a posição Coral, chama o controle Delta, 120, decimal 1, no, boa tarde, bom voo. 201, boa. Autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado, localizador. Autorizado, reporte estabilizado. 5240. Tem um campo à vista, um whisky Tagonifone. Confirme? O whisky Tagonifone tem um campo à vista, senhor. Entendo que o senhor está alterando as regras de voo para visual? Mateu. Ciente, regras de voo alteradas. 1525, desça 1510. Chama a Torre Salvador, 1862, bom pouso. Whisky Tagonifone. É 2812, o que está no uniforme. Polo. Polo Xené 6254. Oxené 6254. 208, puxa, Xené, Xené. Autorizado, chama táxi, Oxené 6254. Tá lá. Reporte terceira milha. Reporte da terceira milha, o que está no uniforme. Após o início do Embraer da Azul no táxi, vai ingressar a Juliette até o portão 01. Para o táxi, funcionando Aracaju com 3 horas de autonomia, 8 metros. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste 1020, tem um bom voo azul. Táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre decimal 4. Mais Mike Alfa Yankee autorizado Guarulhos, nível 160, via rota Whisky 1. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após direto Ilhéus, para interceptar o Whisky 1. A frequência do controle 120, décima 8, aciona 5136. Mike Alfa Yankee. Com 136 no transponder, confirme o destino? Afirmo, Guarulhos no pátio 3, está pronto para acionar? Autorizado acionamento, chama pronto para o táxi, Mike Alfa Yankee. Gente, aguarde só um minuto, está 3895. O localizador, 35240. 5240, torre 186, bom pouso. 186, boa tarde, senhor. Então, 3895, autorizado pushback, acionamento, chama táxi. 5240, no localizador. 5240, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aeronave já autorizada, alinhada para decolagem. Ciente, 5240. Após direto Lúvito, após Lúvito, direto Barbacena. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, voa direto Bridge. O controle 120, décima 8, aciona 5164. Cotejamento correto, confirme o portão? Portão 3. Ciente no 03, chama pronto, pushback, acionamento. Achando é 62 no 3. Reporte aí, obrigado. Confirme só o POB? 8-1. Gente, o Xené 6254, autorizado inicial táxi, inicialmente prossegue até através do portão 05. Ok, autorizado até através do 05. Para o comandante, Xené 6213, para a posição 3. Gente, o Xené 6213, tenho 3 tráfegos para passar a retaguarda da sua aeronave. Vai aguardar na posição, aguardando instruções. Mike Alfa Yankee no pátio 3, confirme o POB? POB. O Mike Alfa Yankee autorizado táxi no pátio 3, quilo, cruzamento da Alfa, na posição, no ponto de espera táxi Delta, vai manter a posição e chamar a torre 118 decimal 6, o ajuste no 020, tem um bom voo. Para 3895, da empresa Bosa, 3 horas e 40, 195, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1118 decimal 6, o ajuste 1020, tem um bom voo. Direita na Índia, ponto de espera da 10, 176, 3, 2, boa tarde. Solo 6254, pode ir, afirmo, segue o Airborne da TAM como número 2, via Índia, e no ponto de espera da 10, torre 186, o ajuste 1020, tem um bom voo, Chané 6254. Que Alfa Yankee na escuta? Paulo Salvador, 35240, livrando. O Mike Alfa Yankee prossiga o táxi até o ponto de espera da Delta, chame a torre 186. Muito boa tarde, no ILS, já dá checado. 1754 tem livre pouso na 10, o vento é de 150 graus com 89. E ali, pouso na 90. Avisa a aeronave, o cruzamento da Delta, após ingresso pelo quilo, pela quilo no passo 3, 2 para 10. Mike Alfa Yankee, mantenha a posição na Delta. Salvador Ground, good afternoon, 10-6-7-1-1-10-0-1-0, with the information Webex, Western. Webjet 6741, are you ready for copying? Ready for copying, 741. Webjet 6741, you are clear to Guarulhos, flight level 340, via Road Bridge, up Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu, and then direct to 3V position. Departure for runway 10, after departure right turn. Dial departure Leda, and then Leda direct to bridge position. Salvador departure frequency 120.8 and the squawk is 5147. Webjet 6741. Webjet 6741, clear to Guarulhos, flight level 340, departure runway 10, right turn after departure. Dial departure position Leda, after Leda direct to bridge position. Then step number 016, direct Bravo Hotel Zulu, and then direct 3D. Fucking 5147, Foxbuncher 120 this moment. Webjet 6741, the readback is correct to come back right for pushback and start to gate 10. Come back to start up and take back left 6741, push back 3P1503. 35490, tem uma TR da companhia que está ingressando agora aí no, nas remotas. Fique atento ao tráfego, quando mesmo liberar a retaguarda, está autorizado no parte 3, chama táxi. Para 150 com a Quebec. Colo 941, boa tarde, identificação de seu nível 06, 12 a 0, vigilância, chegada amarela. Identificou 060, 1941, boa tarde. Alfa, repassagem 2 Juliette, 1734. Um 4463, centro Recife agora, 125, décima 1, bom voo. 251, bom dia. 1804, torre 186, bom voo. 186, obrigado, até amanhã. Torre Salvador, Passaredo 2230. São 3804. Na final da 10, visual baixado e travado. 3804, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguarda a pista livre, 3804. Oi. Juliette, porta 18, 754. Controle Salvador, Passaredo 2230. Prossiga. Retransfere, senhor indecida, sua escuta. Deixa 50 na mão. Ajuste de altímetro 1020, descendo aos 50. Aciona a identificação. Dinamã, descendo 050. Aí dentro. Azul 4463. Índia Bravo, boa tarde, confirmando, é Serra Novembro, Serra Novembro? Positivo, tá na Serra Bravo, Serra Vítor, pra Serra Novembro, Serra Novembro, tá sendo aberto no 43, tá ligado? Sim, estamos Índia Bravo, autorizado Salvador, Serra Novembro, Serra Novembro, 500 pés, decolagem com proa norte, após a decolagem na frequência da torre, em 118.6, acionando o transponder 0137, estamos Índia Bravo. 0137, transponder 08, controle 26 torre, autorizado o acionamento, o decolagem com proa norte, tá ligado? Autorizado para a. O Tango Índia Bravo, cotejamento correto, confirma o POV? 01 a bordo. 01 único, tá livre o acionamento, quando pronto para decolagem, chamando a frequência da torre. 118.6, o ajuste no 019 agora. No 019, 186, torre, Índia Conata, Índia Bravo. Verdade, seu tripe 5490, 49 a bordo, alterna Aracaju, autonomia de 4 horas e 20 minutos. Xandé 6213, coordene com a equipe de pátio após a passagem do ATR da trip da a retaguarda. Autorizado, iniciando 03, chama táxi. Passa a ATR da trip, vai chamar para táxi. Volo 941. Volo 941. Voo ITAP. ITAP está presente, volo 941. Passarei 2230, redução para 250 nós. E reduzindo, confirme 250? Afirmativo, seu número 3 na aproximação. E tocou indicada de 245, ok? Sim, então cruzar 100, reduza para, ao cruzar o nível 100, reduza para 229. E reduzir os, cruzar o 100, reduz 200. 567, for 1, push back and start, approve to come back right for taxi. Push back and setup, do call back to check, left 741. 804 no solo 39, livre direito no 219. Direito 219, boa. 6254, após a rolagem do tráfego da tela e mantém a pista 10. Com 3895, venta de 120 graus, com 9 nós, tem livre decolagem da 10. Autorizada a colagem na 0-3295. Oi, Salvador, o Camila Bravo. Trago Índia Bravo. Pronto para decolagem, autorizado, tá? Vai com proa norte, um a bordo, mais de voo, Tango Bravo. O Tango de Bravo está visual com o tráfego da TAM rolando? Tá visual. Gente, está presente, mantendo a passando a retaguarda do mesmo, está autorizado a decolagem com proa norte, a parte livrando o eixo da 1028, agilizando por gentileza. Agilizando. Agilizando, iniciar agora o campeonato. Bravo prossegue em Rimades com esse tráfego a reportar. Reporte quanto controlado. Reportará controlado, Bravo. Gol 1924, boa tarde, gente, Quebec. Gol 3895, contato radar, sub, manteu 340, saída da EL. 340 da EL, tá 3895. Azul 4076, desce para 2 mil pés, ajuste altímetro 1020, informe final LSX-ray. Brasil, final Gol no 924, desce e mantém o nível 050 na chegada, Mari, ajuste a última etrona 020, acione a identificação. 050, Mari no 924. We have jet 6741 ready for taxi, has 94 aboard, 3 hours and 50 minutes alternate config. Webjet 6741, tax approved via May April and taxiway India, hold point runway 10, call tower 118.6, DQNH 1020, you will follow the traffic by Avianca Company, maintain the AB gate 04 now. Webjet 6741, taxi via apron to holding point runway 10. You'll wait for the Avianca, APN the gate 04. Altimeter setting 1020, 6741. That's correct, sir. Tenta para o 060. É, desce até o 050 e aguarde para a descida. Até o 050 no 941. No 8 decimal meia, o ajuste no 020 tem um bom voo, a Chanel 62, 13. Dan 3804, aguarda a passagem do Boeing da Web após o ingresso Juliette, portão 02. Aguarda a passagem do Boeing da Web, portão 02. Enquanto os dois dias, 502, sem atrapalhar a Web, é possível 3804? O mesmo já está passando através do portão 08 no setor sul do pátio. Só um minuto. Ah, tá bom, não quero atrapalhar, obrigado, viu? Controle. 4, contato radar, sub, mantenho 380, Sérgio Bel. 380, Sérgio Bel. Pode valer, senhor? Negativo, mantenho o perfil da saída e temos aeronave no setor. Até a próxima, Inter Bravo. Vai, Jato, vai. Voe Ilhéus, apresente. Ilhéus, apresente. Estabilizado, Ilhéus, a 10, Azul 4076. 7, completo final, passa a Duna, chamando Torre agora na frequência 118, decimal 62. 26, Abadir. O 941, desça 2000 pés, ajuste de última entrou no 020, informe final do procedimento LS X-Ray. 72000 me informar o 9-4-3. Controle, Salvador, boa noite, boa tarde, está 3283, está no espelho. Está 3283, acionando a identificação, chegada Mari, desce, mantém o 060. Ajuste de altímetro no 020. Ok, no 020, desce, mantém o 060 na chegada Mari, está 3283. 45 no 208, controle. 08, boa. Triple 5490. Controle Salvador, triple 5490. Triple 5490, contato radar, subiu até o 200, saída da bomba. 200 na bomba, 490. Desce, mantém a 3000 pés, passarei 2230. 3000, 2230. 076, livre pouso na 10, o vento é de 90 graus com 99. Livre pouso na 10, 4076. 383, redução para 250 nós. O tráfego P7 está com ground speed de 260 a 10 milhas à sua frente. Mike Alpha Yankee. Mike Alpha Yankee. Qual o nível que passa? Mike Alpha Yankee, usando agora o 105. 7. 32230, desça para 2000 pés em ponto estabilizado, final do procedimento. E para 2000, ficou morrendo. Na bridge com o centro para o 3895. Solicite direto ao centro na frequência 1251 na alterna 13325. 251-3325, obrigado, boa tarde. A gente mantém a posição e aguarda, tem um tráfego na Goa na sequência. LF, baixo tá voo, gol no 941. Jet, 91, gol no 941. 2 milhas, marcador externo, completo final, chame 2, isso é 18-6. 18-6 no 941. Tem separação prevista, comandante. Mantenha a posição, por gentileza. 4076 da Azul, no solo agora aos 48, livre à direita no 20-8. 208, boa. 76721, desse mantém o 050. Ajuste de altímetro 10119, a chegada à mare. Relativo, mantém a chegada à mare, estou voando a porta de mare agora, desse para o 050. Ajuste 10019, senhor. 10019, ajuste de altímetro. 319, ajuste, muito obrigado. Desse para o 050 na porta de mare, o 6721. Chané 6254, chame o centro Recife. 1251, alterna 13325. 351, 3325, 6254. Fala, bom dia, livrou 40, atendimento. Fala, livrou 40, bom dia. Azul 4076, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 03. 03, Alfa Juliette, eu quero. Gol no 924, desça para 2000 pés de ajuste de altímetro 10019, informe final do procedimento LSXV. 2000, informaremos o LSXV no 924. 3283, desça, mantenha 3000 pés de ajuste de altímetro 10019. Essa 3019, está 3283. O localizador e avistando 2230. Sente, passa a duna, completo final, chame torre, isso é 18-6. 18-6, obrigado, Terjão. Torre Salvador, boa tarde, passarela 2230. Passarela 2230, muito boa tarde. Continue a aproximação, aguardando pista livre, informa o Airbus da Uxané. Autorizado a alinhar para decolagem. Ok, sente, 3-0. Jet 6721, autorizado, voa ITAP. Voa ITAP, 6721. Valeu, papapá, Mike Vila de Manoel. Siga. Para a próxima parede, senhor. Solicita a proa de Arembepe. Gente, Max Juliette Romeu, mantendo-se em regra de voo visual. 500 pés, direto Arembepe. Regra de voo visual, direto Arembepe, autorizado ao Max Juliette Romeu, grato.